Ouça agora mais uma produção Lúcio Campos. Lúcio Campos. Só quem é de São Caetano de Onde Velas, bota o dedinho pra cima, bota o dedinho pra cima, bota o dedinho pra cima, gira, gira, gira o dedinho, gira o dedinho. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando as mãos pra cima. Joga a mãozinha pra cima e gira, gira, gira, gira, bora. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. E gira esse dedinho, gira esse dedinho. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Bora pra cima, São Caetano de Onde Velas. DJ Gargan. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Cima aí, chacoalha tudo, chacoalha tudo, bota as duas mãozinhas em cima, chacoalha São Caetano, bora pra contagem Gargaminha, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, agora! Foi o quê? Joga a mãozinha em cima da vela. Bora começar o espetáculo. 1, 2, 3. Soy el fuego que si me necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Bora, bora, bora, bora. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey, tchá, tchá, oh, tchá, tchá, hey. E joga, oh, pra cima, hey. Joga a mão, joga a mão, a torcida do popão. Joga a mão, joga a mão. E a torcida do leão. Pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Vai! Alô, vai! Everybody's going to the party, have a real good time. E joga a mãozinha em cima, soquinho pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, agora vai! Ô novinha, eu quero te ver contente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Porta ela, pra sentar, porta ela, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pra sentar, pra sentar, pra sentar no pra sentar, pra sentar, pra sentar no Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Pega o telefone, vibra bem a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Como é que é, como é que é, como é que é? Minha produção deixa tudo no escurinho. Eu tô sabendo que aqui em São Caetano de Onde Velas, a maior torcida é do Paysandu. Quem é do Paysandu aí dá um grito! Quem é do clube do Remo aí faz barulho! Quem é do Corinthians dá um grito! E quem é de São Caetano faz barulho! A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com uma amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou e ela vai se vingar agora. Então joga, joga, joga! Vai no batidão, vai, vai no batidão, vai no batidão. Alô, minha equipe, tá em nada. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Bora o rock, bora o rock, rock. E doida, e doida, e doida. E doida nessa. Mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, bora. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Quero ouvir, vai. O que me fez chorar. Eita, São Caetano. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virar. Vamos que vamos. Com a equipe ficha 28 do Tala eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. Só quem é do ouro negro joga a mãozinha pro céu aí. Só quem é do ouro negro joga a mãozinha pro céu. Só quem é do ouro negro joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Aqui no ouro negro não tem frescura. É a dupla. É Shopping Tel, o Shopping, o Shopping, o Shopping, o Shopping, o Tel, o Shopping, o Tel, vai! É Shopping Tel, é Shopping Tel, é Shopping Tel, é Shopping Tel, é Shopping Tel, é Shopping Tel, é Shopping Tel, é Shopping Tel, é Shopping Tel. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai. Vai doidando, vai bebendo e vai doidando, vai fumando e vai quebrando, vai bebendo, vai doidando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. Hoje, sabadão, tem um animal crocodilo pra detonar pra você. Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão. Quem é que vai curtir o pop domingo também? Olha aí, ó. Toma! Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Assim, ó. Mas hoje é o dia da fera, hoje é o dia da garra. E eu quero saber o seguinte aí, ó. Quem é de São Caetano, eu queria que colocasse as duas mãozinhas em cima, pra que possamos aí fazer a nossa foto oficial. Essas fotos que bombam nas redes sociais, eu tenho certeza que o meu povo de São Caetano de Hojivelas vai fazer o seguinte: bota as duas mãozinhas em cima assim, ó. As duas, bota as duas mãozinhas e faz a garra, e faz a garra. A gente vai bater a foto daqui, ó. E eu queria que todo mundo de São Caetano de Hojivelas, assim ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Agora para, deixa no meião que a gente vai bater a bota assim. Alô, Orelha, no 3, 1, 2, 3. Agora ataca, minha fera! Por isso que eu dou valor em São Caetano de Hojivelas. E olha as garras, olha o bicho. Pra começar a disparar os abraços agora, Gargamelho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. E olha as garras, olha o bicho. Olha aqui no meu lado esquerdo, nosso galera marcando presença aqui. Bicho. Meu parceiro Bruninho, tá no circuito. É o nosso galáctico. Alô, David. Perigo. Os cachorros loucos. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Meu parceiro, cara de apito. Ela vai te pegar. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Vai te... O cara de apito e o Bruninho mete ficha. A fera das... Olha essa dupla aí, garotinho. É o parceiro Raul também, a japa aqui do ladinho. Animal, alô, Raul, grandelão. Tá chegando o teu aniversário, meu garoto. Olha o grave, olha o peso, esse é o bicho. Sempre. A saia de brás, a fera das marcantes. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. No meio do escuro, olha os olhos brilhando. Cuidado, sai da frente, ouro negro. Vai, vai, vai. Galera das fronteiras, o Aninho Showman! daleninho, daleninho, daleninho, daleninho, bora, bora. E a grande amiga Miciane, um abraço pra você, Miciane. Olha a Larissa aqui do meu lado direito também. Alô, Thiaguinho Sampa, é você, garotinho. Vai, vai. Toda a nossa equipe da Inada. Olha o meu primo Rodrigão por ali também, ele, o Elton. Essa equipe que eu carrego no peito, meu irmão. Equipe da Inada. Joga. E joga a mãozinha pra cima e dá-lhe um soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho. E bota na pressão, vai. Bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, bora. As minhas patroas. Santorini. Bora, bora, bora, vai. Quem sabe canta aí. Quem sabe canta. Eu era uma menina e você não se importava, me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. É, muda, muda, muda. Dei a volta por cima, agora não, não dá, não, não dá. Eu quero ouvir. É tudo por... Agora você quer correr atrás, não, não, não dá. É o show das marcantes começando. Alô, São Caetano de Odivelas. O som das marcantes. Quem detona, quem detona? DJ Brás, DJ Gargaminha, DJ Asayag. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. DJ Joãozinho, não se entregar. Eu sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Eu sempre treinei meu coração pra... Quero mandar um abraço especial também a todos os amigos aí da Led Show. Estou fazendo a cobertura do evento aí, do palco, som, luz e também imagens. Alô, galera da Led Show. E aí, meu parceiro Pedrinho Led. Você mora no coração, Pedrinho Led Show. Mas veio você pra me esquecer. Nosso amigo Nenê aqui na frente também, da embarcação Vitória. Alô, Nenê! Vou escrever na rua pra todo mundo ver. Nosso amigo Pituba da carroça também, sua esposa rua. Isabel e os seus três filhos. Os três filhos de Pituba. Um abraço! Pelo que vou fazer. Meu parceiro David Cachorro Louco tava com a gente ontem lá em Abaitetuba. Alô, David, meu xará pra cima! Vai! O que é bacana é ver essa galera que rompe fronteiras, galera que pega o seu veículo, bota a gasolina e vem curtir a fera nos interiores do estado. Isso mostra a credibilidade e o valor que eles dão no nosso trabalho. E a gente é recíproco, viu? Tamo junto, valeu! Talvez você já saiba que a água do lembrança. Ei, Missione, olha o sample aí, meu irmão. Os nossos estão dentro de mim. Olha o meu amigo Carlos Augusto aqui também. E toda a minha galera da Petrobras curtindo com a gente. Alô, Carlinho! Inclusive essa aí, hoje é aniversário da nossa grande amiga Beth das Patrões. E ela comemorando ao som que ela agora. Alô, Beth! Bate no peito e diz qual é o teu som. Ouro Negro! Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me... E ainda tenho... Ainda tenho seu nome em mim. DJ Asayag! Também tenho seu nome. Treme, treme, treme, treme tudo e vai tremendo. Treme, treme tudo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Eu tô na terra do caranguejo, bicho. Nenhum outro lugar do mundo é que nem o seu Caetano de Odivelas. Alô, meu prefeito Macalé. Inventei uma dança muito louca, inventei... É, meu prefeito, treme tudo aí, Macalé. Mexe a... Pra cima! Aí o quadril e vai... Pra cima, garoto! Eu saí pra curtir com o áudio, o som é digital, o cenário é... Inclusive, Brasil, já temos C10 ao vivo aí, gente. Da parte do Joãozinho, também do Braz, que tocaram anteriormente aqui o Braz e o Gargamini. O Gargamini e o Assayag, beleza? Maluquinho, circula! Assim. Tá ali, bora! Meu grande amigo Silvano também da QDC aqui comigo, que tá no berço hoje. Um abraço pra você, Silvano! E a grande amiga Laís, você tá onde, Laís? Eu tô na fera. Você tá na fera, você tá bem. É no passinho, sim, do pop. Vai no passinho, sim. Bora. Pop, vai na dancinha do pop. Vai na dancinha do pop. Faz a dancinha do pop. Ai. Tem alguém do Leão aí? Tem alguém do Paissandu aí? Presente, a novinha se aliente, fica loucando e se joga pra gente. Vem com o bumbum, tá com o bumbum, tá com o bumbum, tá com o bumbum, vai, mexe o bumbum, tá com o bumbum, vem, desce o bumbum, tá com o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum, Lúcio CDs. Olha meu parceiro Paulo, o rei da pescada também, o nosso amigo Cafu, o rei do grunge. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama. Olha meu parceiro Abílio, tá na área. Um abraço com muito carinho aqui do Gargaminha, do Assayag, Abílio. É o nosso magnífico milionário. Magnífico. Ei, meu amor. Amor, sou esse cara que você está vendo. Catina Rafaela e também a filha do nosso prefeito Macalé. Ela também junto com a gente, toda a sua comitiva. Nossa amiga Lana, Juliana, o Marcelo, o Eduardo, Wesley. Tá todo mundo curtindo Ouro Negro. Um abraço pra você, Rafaela. Chama e vem. Alô, gordinho da fera! Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Nosso amigo Roger Taxi! No Palio Pressão também! Ele com o menino Danilo Chomé, o DJ Bruninho! Alô, o rock vai parar só no Caribe segunda! 16 toneladas. Então bora endoidar, bora! Bora endoidar! Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai dar PT. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doida. Vai dar PT. Tem aqui ter uma amiga que vai dar PT agora sim. Desfé, ela vai! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Não alivia! Não alivia! Vai pra cima, não alivia! Não alivia, Rodrigão! Não alivia, vai pra cima! Bora! Aí, DJ, pode aumentar! Aí, DJ, pode... E aí, meu parceiro Inácio! Só vai até o 10! Olha o meu vereador Júlio! Eu já falei! Bota no 12! Olha meu parceiro Carlinho aqui com a gente também! A Rafaela e o Antônio! As meninas da barraca da Ranesse! Curtindo com a gente! Alô, Ranesse! Um beijo pra você, menina! Só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros tão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coco e o dourado na voz. Pega Xandão, de pressão, curto no comando, sem depressão. O whisky pro ele, bora. Não escutei, vou perguntar de novo. Pra ficar bonito aqui em São Caetano agora, vai. queria ouvir mais alto agora, todo mundo com toda energia, vai! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como? Eu queria que ficasse tudo no escurinho pra ficar bonito. Que a galera de São Caetano tá falando assim, ó. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo. Tem alguma mulher solteira hoje aqui, tem? No escurinho, deixa tudo. A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma e dá um grito. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo. Será que a tua torcida tá aqui hoje, Gargaminha? Deixa tudo no escurinho, deixa tudo. Será não? Deixa tudo no... Eu tô sabendo que aqui em São Caetano, no escurinho, a maior torcida é do clube do Remo. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Eu quero ver todo mundo cantando bem forte comigo agora sim. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. A torcida do clube do Remo, ela é gigante. Até enquanto a do Paysandu não chega. Porque quando a do Paysandu chega, sai todo mundo da frente. A torcida do Papão bate na palma da mão. A torcida do Papão bate na palma da mão, vai. Vamos pra cima, Papão. Paysandu. E a torcida do Flamengo dá um grito, ó. A torcida do Corinthians vai barulho. Então acende tudo. Acende a... São Caetano. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Fala a minha equipe 51 aqui com a gente. O Lenilson, o Genilson também. O Davidson, o Adailton, o Drake Júnior, meu amigo Gustavo, Bruninho, Mete Ficha, ele e sua esposa ali também. O cara de apito também tá aqui, ó. Nosso amigo Raul, tá chegando o teu aniversário. Vibra gente, vai ser mais um prazer mesmo poder tá tocando no teu aniversário, bicho. Meu parceiro David, cachorro louco, que esteve ontem lá em Abaetetuba com o Ouro Negro e o Búfalo. Meu parceiro DJ Bruninho também, o Enino Chomé, todo mundo. Thiaguinho Sample, aqui do ladinho, Missione. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Galera de Vigamari! Até Deus sorriu. As minhas patroas, nuvens fortes. Essas meninas eu tiro o chapéu. No céu, no céu. Coração explode pela boca. Alô, meu parceiro William, dá um chega aqui com o neguinho rapidinho, William. De tanto gritar de amor. De tanto gritar de amor, nosso amor é lindo, nosso amor é lindo, e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos. As patroas da fera. Loucos. Essas patroas são inseparáveis mesmo, viu? Um beijão pra vocês, meus anjos. Vocês moram no nosso coração, sim. Você imagina. As patroas da fera. Hoje, sabadão, gente, tem o crocodilo pra vocês aqui no nosso festival do Caranguejo. Domingo, a festa se encerra com o Super Pop Live. Inclusive, hoje, sábado, também tem Ouro Negro em Belém, no Palácio dos Bares. E domingo, encerramento do Círio de Coraci. É a fera no circuito. Agora, agora, a mais completa e capacitada equipe de DJs vai levar até você a festa das marcantes. Yuri Martins, what up, tchup, tchup, tchup, da-da-da, da-da-da. E aí, meu Marcelo Silvano, bora pra cima, garoto. Ele é uma dama, tamo junto, tamo junto. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Mário Fernando, Reginho, Juan, o Júnior Verente também, mal criado na TV. Rompendo fronteira, alô, Júnior. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama. Eu quero ver as mulheres sentando, vai. Vai se apaixonar. Vai, vai. Vai, vai. E vai, vai. Agora vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. É Manu. Amigo Adilson, também o Glauber. É aniversário do Glauber hoje. Parabéns pra você, Glauber. O Carlos Augusto e a galera da Petrobras. Alô, Carlinhos. Chama de malandra, ela vai se apaixonar. Pega Jeju. E Paulinha, ri pra mim, Paulinha. Ri. Agora vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Olha o tijolo, Manu. Vai sentar. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga. Nossa, ali, Alessandra, primeira dama aí. Da carretinha Extreme Prime. Um abraço pra você, Ale. Oh, oh, oh. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, não esquece. Olha minha amiga Japa aqui também, sempre do ladinho. Alô, Japa! Isso que me ama. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está. O Canão também tá no circuito. É, Canão, diga só. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama. Vai embraçando, embraçando, embraçando. Olha o meu parceiro Alisson também aqui com a gente. Aquele abraço pra você, Alisson. Vamos das fronteiras agora, não te mete com o ralo. Tô com a amiga e... Alisson, diga só! Pra geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho! Depois de Scott, ela ficou animada. Alisson! Fiquei sabendo que você... Choptel! Ui! Já pode ficar pelada, não demora. Nosso amigo Milton Cachorrão, também o Cuiu, o Fábio, o Dedê. Galera do bonde, não tem nada não, meu irmão. Ainda mais que tu tem cara de safado. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai embrasando, embrasando, embrasando, embrasando. Maluquinho, bora circular com o CD ao vivo do Braz e do Joãozinho aí, meu irmão. Que o nosso tá gravando e quem grava é o Lúcio CD. É Lúcio! Olha a Beyoncé, meu irmão. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. E nas gravações tem ele. O velho Lúcio CD. É Lúcio! Agora é o CD! Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda. Beyoncé, é muita onda, muita onda. É muita onda, velho. Vai tremendo a bunda. Nossa amiga Paula aqui com a gente também, um abraço pra você. Alô, Paulinha. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar. Pra sentar, pra sentar, pra sentar. Para o seguinte, pega o telefone e liga pra ela aí, vai. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procurando. Nossa amiga Edilson, que tava sábado lá em Murini, com o Magnífico no Negro. Um abraço pra você, Edilson. É o xará do patrão. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. E o Mandela. Fui, partiu, agora eu vou pra vela. Fui. Edilson, assim. Obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Balança aqui, banho. Mangueirão ou chiqueirão, eu sou da reboçada. Eu quero ouvir, vai. É pra sacudir. Sou reboçada no estádio. A minha união do Salgado. Pra sair da frente, pra ficar bonito, vai! Sai! Sai da frente! Sai! Sai da frente! Sai que a reboçada é chapa quente! Vem na torcida do Paysandu! Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão! Levanta a mão, Paysandu! Torcida do Papão! Pula, sai do chão, a torcida do Papão vai! E pula, sai do chão! Torcida do Papão, vai! Pula, sai do chão! Minha torcida do Papão, vai! Pula, sai do chão! A torcida do Papão! Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? O quê? Hoje eu quero tá aí. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Tem alguma mulher virgem hoje aqui? Tem! Tem alguma mulher solteira hoje aqui no festival? Tem! A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí, dá um grito! Eu vou falar o seguinte, quem é que tem uma amiga aí? Abraça a amiga, essa amiga que vai dar PT hoje. Essa amiga que vai sair carregada hoje daqui. Dá um abraço nela que eu quero ver desse jeito. Vai! Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. No baile da São Matins que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Soldeia Feira! É hora de agitar e balançar com o DJ que é a sensação do Pará, DJ Assayag. Eu quero que vocês colocassem as duas mãozinhas em cima. As duas mãozinhas em cima, assim, ó. Chacoalha, chacoalha, chacoalha tudo. Chacoalha, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Quem é de São Caetano, dá um grito. Everybody's going to the party, have a real good. E doida, e doida, e doida, e doida. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Eita que o show tá sincronizado com meu povo de vela e simbora! Se el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie. Alô, Bruninho, mete ficha. Você, o cara de apito. Menino Chometo, Helena Lucifú. Dale daí, Joel. Nosso amigo Raul. Dale, Raul, dale, Raul, dale, Raul. Mi música no tiene fuerte bailar. ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Explode São Caetano! One, two, three, vai! Oi, Dona Maura, beijão pra você, Dona Maura! O Alok chegou no Festival do Caranguejo! Alô, meu parceiro Rogério! Alô, Marcelo! Prepara tudo no Japão que o Assayag tá chegando! Alô, meu povo de Nagoya! É nóis! Vai ser daquele jeito, representando a cultura paraense, no Oriente, bora atravessar o mundo! Olha aí, ó! Daquele jeito, daquele jeito, ó! Ó, vai ser o Aldo, também o Adilson, o Alexandre, o Hugo do Juventus, galera do Cucamapu, valeu! E olha só, Sayag também, toda a nossa equipe da Inada. Põe mais uma aí na fronteira, meu irmão. Põe mais uma na conta deles. Rodrigo Almeida, Tayana Reis, Welton, Inácio, Mano Brown. Olha o Júnior Chagas, alô, bilionário. Olha o Massal, Donis Fernando e também aqui com a gente. Tem que tirar o chapéu pra ele. Joga a mão pra cima. Tem alguém cansado aí? Tem. Não. Não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Só quem confia no Papai do Céu aí faz barulho. Começou o trance em São Caetano de onde vem. Alô, minha amiga Ana. Alô, Delano. Alô, Carlos Augusto. Nosso amigo John, também o Tinho, galera da equipe Liberdade, já que curtiu a fera. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, veio à tona, fui que eu sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha... Ui, meu irmão! Me fecha a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Ui! Vou te falar, fui amor. Inclusive, tudo confirmado também aí, gente. Seu amor. Meu patrão Edilson Saci já fechou tudo. Dia 9 de janeiro. Tem DJ Sayag detonando no Rio de Janeiro. Alô, meu povo carioca, os paraenses. Residem no Rio, a Sayag, dia 9 de janeiro, tamo junto pra começar o ano de 2018 com o pé direito. E aguarda, Rio, que eu tô voltando. Eita, mano. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Oi. Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Uau! Opa, de sinalzinho na amizade. Só nós dois dentro do carro com o vidro tudo fechado. E você só relando em mim, me deixando soriçado. Quando eu fui beber uma ali atrás, eu tinha até esquecido. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Rapaz, impressão minha, o DJ ali falou que a festa vai até 6 da manhã, hein? Quando terminar eu pego. Mas pra ir até 6 da manhã, meu povo precisa querer, não é isso? Pego, pego. Quem quer ir até 6 da manhã, hoje aí dá um grito! Ela bebe, ela toma, toma, toma. Vai, toma, sai gostosa, vai, toma, toma. Eu toma, toma. Toma, sai gostosa, vai, toma. Toma, toma, toma, sai gostosa. Toma, toma, toma, toma, sai gostosa. Ei, meu prefeito Macalé! Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tô com... Muito obrigado pelo convite, meu prefeito! Whisky, cama, mais uma vez, Ouro Negro juntinho! Tocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta, porra, vai! Senta, porra, vai, caralho! Senta, porra, vai! Senta porra, vai caralho, senta porra. Alô, ganhador do bingo? Porra, vai caralho. Bora gastar essa parada junto aí, meu irmão. Senta porra, vai caralho. É Aldair Playboy. Aumenta o volume do som aí, ó. Que é isso? Bora gastar, bora gastar, bora gastar, bora gastar. Vai. Olha, gente, dia 23 de dezembro, lá no Complexo Marítimo, tem banda R15 Exato. E Itamaraty pra galera de São Caetano. Whisky, cama, boxe, o sexo bolado, te dou pirocada. E aí, meu parceiro Silvano? De cima pra baixo. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho, senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho, senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho, senta porra, vai. Bora sentar senta tudo, senta tudo. Vidro fumê, rolando vários raps. Só no último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que elas gostam, eu tô marrento demais. O gigante é sagaz, é o que te satisfaz. Quem é que tá solteiro e ainda não beijou na boca aí, bota a mão em cima. Quem ainda não pegou ninguém, bota a mão em cima. Quem é que tá afim de pegar alguém também, bota a mão em cima. Então pega o celular, desbloqueia a tela e pega o contatinho dela, vai! Várias danadinhas do contadinho do bar. Várias danadinhas do contadinho do bar. Várias danadinhas do contadinho. Depois eu vou descer, vou ali no camarote e vou tomar uma com o meu prefeito Macalé. Eu faço amor. Ele e todas as autoridades presentes aqui junto conosco. Um abraço pra vocês, obrigado, viu? Várias danadinhas do contadinho do bar. Olha a minha família GDF, nosso amigo Biratã Rendeiro aqui, mulher, o Teletubbies GDF também, alô Teletubbies, Leão, um abraço do Açaiag, elas... nosso amigo Dorley, o Christian Breno, vai. Toda a gangue rompendo fronteira. É o que te satisfaz, várias danadinhas no contadinho do pé, várias danadinhas. Meu parceiro Marlon do Grau, um abraço pra você, Marlon, é o homem das fronteiras, fala Marlon. Olha a minha família Chagas por ali também, minha amiga Rani. Um abraço pra você. Você. Ela, Catiane, toda a galera da barraca da Ranesso ali também. Do... Um abraço do Açaiaque com carinho a você. A Santinha perdeu o juízo, tomou mais já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Alô, meu parceiro Bruninho, mexe ficha. Quando bebe, bora, Bruno, mexe ficha, vai. Sai beijando de cara, já pido. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Atenção, minha produção. Abastece o combo que ela. Bota no painel da fera aí o aniversário do meu parceiro Raul. Esse aí tem moral até demais aqui no Ouro Negro. A Santinha perdeu de pra ir até 6 da manhã. Bora aquecer tudo! Põe a mãozinha pra cima e grita: hey! Ho! Oh, hey! Ho! Oh, hey! Joga a mãozinha em cima, hey, a mãozinha! Everybody's going to the party, have a real good time! Dancing in the desert, blowing up the sunshine! Vem aqui, tá solteiro, bota a mãozinha em cima! Bota a mãozinha em cima! Alô, São Caetano de Odivela! É o Festival do Caranguejo, Ouro Negro tá na área! 1, 2, 3 e 2! Sou eu, foi no quê? Alô, Mel! E aí, meu parceiro, aí no show, meu! Bora aí no show, meu! Sou eu, foi no quê? Se me necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como antes. Y dos, y dos, y dos. Y doida nessa porra. Y doida, y doida, y doida. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Piriquita boa, piriquita boa, piriquita boa, vai se enrolar. Joga a mãozinha pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu, Choptel, é Choptel, é Choptel. É o quê? Júnior Santorini. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com uma amiga dela, então passa na mulher gostosa. Vou no baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Mil grau. Vai dar PT, vai dar. Vai prestar na aparelhagem que ela gosta de mim. Vai dar PT, vai dar. Bora, bora, bora, bora! Olha a nossa equipe grau! Ai, grau! Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pó. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pó. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pó. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Bora, liga pra ela. Liga, liga, liga, liga pra ela. Que liga, liga pra ela. Que liga, liga pra ela. Que liga, liga. Me liga, me liga. Eu queria agradecer com muito carinho a todos vocês que estão junto com a gente hoje nesse grande evento, em mais um ano do nosso Festival do Caranguejo. E pra nós é uma honra, uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa festa a convite da nossa Prefeitura Municipal de São Caetano de Olivelas, que tem à frente o nosso prefeito Macalé. Macalé, muito obrigado mesmo por você ter feito esse convite para detonar muita música boa pro seu povo, para esse povo que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Obrigado também a todo o meu povo de São Caetano de Olivelas. E queria parabenizar também a realização da minha A3 Eventos, que está à frente junto com a Prefeitura Municipal de São Caetano, o meu patrão Carlos Assis, e também nosso patrão Irineu Assis, é o patrão Edilson Assis, alô Edilson, em parceria também com a minha amiga Rúbia, da nossa Secretaria de Saúde. Rúbia, obrigado mesmo, você conhece o nosso trabalho, você conhece o trabalho do Ouro Negro, e estamos aqui hoje, dando o pontapé inicial nesse grande evento, que continua amanhã, junto com o Crocodilo também. É da A3 Eventos. Domingo tem o Super Pop também para brilhantar e encerrar essa festa com chave de ouro. Mas é a festa que a gente faz e quem ganha o presente é o meu povo de São Caetano de Olivelas. Obrigado, Macalé. Obrigado, Rúbia. Obrigado, A3 Eventos. Ouro Negro pra cima. Até 6 da manhã. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima. Joga, joga, joga, joga. 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado, São Caetano. Poderoso vai tocar. Ê, Macalé! Bora beber, Macalé! Como você vai achar? Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no Ouro Negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no Ouro Negro dançar. Hoje vou no Ouro Negro. O show da fera em São Caetano. Bora detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. Chegou, é só no povão. Começa a construção, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, Ouro Negro você vai achar. Nessa noite só quero... Valeu, neguinho! Sem você a fera não é nada, meu parceiro neguinho. O homem é muito bom, meu garoto. Vai, neguinho, vai, neguinho, vai. Lúcio CDs. O que? Essa distância me mata. Eu quero ter você. Olha, meu parceiro Pituba, sua esposa Isabel também. tamo junto, um abraço pra vocês. Aí que é o casamento do homem, bicho, vamos tá junto. Eu quero te amar. Eu vou ser o rei da pescada também. O Cafu, o rei do grude. A Joelma, sua primeira dama, Loa Eglison. E aí, Denise? Meu parceiro Maicão das Marcãs, um abraço pra você, Maicão. É o homem das fronteiras, ele e companhia do Pão do Grau. Olha o Marlon do Grau também aqui com a gente. E aí, Maicão, tá tudo perfeito? Perfeito. Tô alguma pronto. Dúvida? É nóis. Pode na verdade, a gente só tem a agradecer essa galera que pega estrada aí todo final de semana pra curtir com a gente. Eu vou falar do meu lado esquerdo, tu fala do teu lado direito, hein, Gargaminha? Do lado esquerdo aqui vem a nossa chapa, também companhia do nosso amigo Raul, meu parceiro Bruninho ali com a gente também, o cara de apito tá no circuito, o David também dos Cachorro Louco e toda a galera, o Bruninho, Enio Showman, toda a minha galera do meu lado esquerdo que pegou o poçante, botou gasolina, pegou a estrada e veio pra São Caetano, Gargaminha. E do teu lado direito, quem tá aí, garoto? Do meu lado direito tem a nossa equipe da Inara, meu parceiro Rodrigão, ele e companhia da Tayana Reis. Ela e companhia do meu parceiro El, também o Inácio. Olha o Mano Brau, também tá na área. Alô, Júlio Chaga, meu prefeito. Um abraço pra você, olha o milionário também. Todo mundo aqui do meu lado direito. E a nossa equipe, Grau, Grau, Grau, Grau, Grau. Bora, equipe, Grau, equipe, Grau. Essa daí é nossa! Tiaguinho Sample, bora Laricinha, bora pra cima, Missione! Vem que aqui tá bom, é bom demais. Olha a Missy, olha a Missy, tá de volta! Paulinha, pega Juju, beijão pra tu, as patroas na área! Chão! Show, vai. Pega a Juju e a Paulinha. Ai, Mariana. Faz um S, faz. E aí, DJ Ed, deixa eu pegar. Já 1º de janeiro acontece o arrastão do bloco lá. Das lacraias Rio. Nas ruas de São Caetano de Odivela. Vamos metralhar. Equipe. Equipe Grau, Grau, Grau, Grau, Grau, Grau. No Super Pop, águia de fogo. Equipe Grau, Grau, Grau. No Super Pop, arrasta povo. Equipe Grau. Equipe tá em nada, hein? Equipe Grau. É a união que deu certo, alô Inácio. Grau, Grau. Bora meu primo, o Elton. Arrasta povo. Toma, Equipe Grau, toma, toma, toma. Alô, cara de apito. Meu parceiro Gato Mestre também tá no circuito. Um abraço pra você no Gargamini do Açaiague, garoto. Nosso amigo Kevin também, o Felipe, o Jefferson, a Carla curtindo a fera. Ei, meu amor. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. Vou botar pra cima, meu garoto! Pra cima, DJ Açaiague! Olha meu parceiro Alberto e companhia da Larissa! É o nosso casal da fé! Sempre! Hoje eu chorei um prato ao ver seu retrato lindo. Hoje? Na parede, é tanto saudade. Larissa, daqui, partiu na beirada no Juruna. Nosso amigo Juninho, também o Rosivão, o DJ Breno e o DJ Marco, toda a galera, família sem miséria. Não dá, porque você se esconde. Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente, a te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero meu meu parceiro Abílio. Lua Bilionário. Olha o Roger do Táxi Pressão também. DJ Bruninho. Esse tem moral, todos em companhia do Nino Showman. É, Bruninho. Toda a minha família CV também de vigia, atravessando fronteira. O Cássio e o Giovanni. A fera chegou, arrastando multidões.